Poxa, paixão demais. Ela não reclama quando eu chego tarde. Me abraça e diz que tá morrendo de saudade. Que tava me esperando, que arrumou a cama de um jeito diferente, mas ela me ama. Morre de ciúmes, mas guarda pra ela. Tá sempre sorridente, ela tá sempre bela. Sabe exatamente tudo que eu gosto. Não tem meu telefone, mas sabe que eu volto. Ela sabe o poder que ela tem nas mãos. Bagunçou minha mente, virou confusão. Com ela eu faço amor até no chão. Amante fiel, esse nosso compromisso não depende de um anel. Vai batendo desespero quando é hora de ir embora. Eu troco minha vida por um pouco de nós dois. Agora, amante fiel, esse nosso compromisso não depende de um anel. Fomos presos nesse nosso relacionamento aberto. Nem precisa me chamar, eu vou estar sempre por perto. Portal do La Rocha. Ela sabe o poder que ela tem nas mãos. Bagunçou minha mente, virou confusão. Com ela eu faço amor até no chão. Amante fiel, esse nosso compromisso não depende de um anel. Vai batendo desespero quando é hora de ir embora. Eu troco minha vida por um pouco de nós dois. Agora, amante fiel, esse nosso compromisso não depende de um anel. Fomos presos nesse nosso relacionamento aberto. E nem precisa me chamar,